ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Hoje nós vamos tratar da implantação do Vale Cultura no país. O Vale Cultura, você se lembra, ele dá direito a R$50 por mês para o trabalhador. São cerca de 42 milhões de trabalhadores brasileiros beneficiados, segundo os cálculos do Ministério da Cultura. São trabalhadores todos fichados, ou seja, com carteira assinada, e que recebem esses 50, receberão esses R$50 para gastar com cinema, teatro, museu, espetáculo, show, circo, comprar ou alugar CDs, DVDs, livros, revistas, jornais. É óbvio que só essa relação que eu falei aqui já não dá, né? Já estourou, já vai para mais de R$500 ou talvez até R$1.000 por mês. Mas nós estamos aqui no estúdio para tratar dessa questão conosco aqui com o Alexandre Lino, que é ator e produtor cultural, o Chakra, que é presidente do Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual, o Vitor Meireles, ator e produtor cultural, e também o Jorge Coutinho, presidente do SATED. RJ é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de abrir o programa com o Jorge Coutinho. Coutinho, fala aí, o que, que você acha desse Vale Cultura? Como é que você vê isso, você que é do sindicato? Bom dia a todos. Eu vejo o seguinte, eu estou com 79 anos de idade. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, eu chegava para o patrão e pedia um vale. E depois eu tinha que devolver. Sempre no final da hora, agora vou descontar o teu vale. Então essa coisa de vale cultura, eu acho que a cultura não precisa de vale. A cultura precisa de um trabalho mais amplo do poder público, né? A gente tem que abrir mais a cultura. A gente precisa muito de espaço para que o brasileiro comum possa se expressar através das suas manifestações culturais, trabalhar. E que a gente não tem. Eu estou ao lado de um jovem, que daqui a pouco será entrevistado, que é o Chakra, e que eu estive fazendo um filme com o Chakra lá na Baixada, na Chapada Diamantina, e que eu saía muito com o Atum Basta ali, para ali, para o interior ali, para o Jorge, da Bahia, para ver as coisas e tal, e até Lençóis. E a gente não via, é impossível, não existe. Quando fala em circo, eu acho uma piada, porque não tem circo. Os circos estão todos sem lonas nesse Brasil nosso. Não existe circo, não existe espaço para o circo, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Poucos circos funcionam. Quer dizer, quando se fala em teatro, os teatros, ultimamente, eles trabalham de sexta a domingo ou de sábado a domingo, que tem grupo que dão, e o teatro fica vazio de terça, quarta e quinta. E não se faz teatro terça, nem quarta, nem quinta. O teatro está fechado. Se você pede esse teatro para fazer um espetáculo alternativo, a produção diz não, porque quem vai fazer o teatro sexta, sábado e domingo são as grandes estrelas, não querem ceder ao teatro. E os teatros que estão fechados, tem muito teatro que estão fechados, cinema que estão fechados, tem muita coisa fechada. Acho que a gente, o poder público tem que agir muito mais, entrar de solo nesse problema da cultura. E não através do Vale, né? Eu acho que tem através de ações mesmo, de fazer, de estar junto conosco, discutindo com as pessoas que querem fazer teatro. Tem muito jovem, tem de grupo que chega no teatro pedindo espaço, e a gente não tem espaço. Legal. Vamos então passar para o Chakra, já que o Coutinho citou o Chakra aí, citou até esse trabalho conjunto que fizeram na Chapada Diamantina. E o Chakra é o presidente do Sindicato Interestadual dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual. Vamos lá, bom dia, Chakra. Bom dia a todos, bom dia, Luísa, e os ouvintes da Rádio Nacional. De qualquer maneira, na medida que passa a ser uma política de Estado, é uma conquista. É claro que eu vejo que isso tem um longo caminho aí de aperfeiçoamento. Até essa questão do trabalhador de carteira assinada, num país que a gente vê que a economia informal talvez seja igual ou maior que esse contingente citado. Eu lembro do tempo que não tinha carteira assinada, levava vadiagem. O amigo que vos fala chegou a ter que passar uma algumas horas na terceira, antiga, na Santa Luzia, porque não tinha documento, estava fazendo pré-vestibular. Mas eu quero dizer o seguinte, hoje tem empreendedor individual, tem a turma toda aí, eu acho que cultura é para todos, isso é um círculo, tem que ser um círculo virtuoso, né? Porque o povo, a sociedade, a humanidade não vive sem cultura. Isso está mais entranhado na gente do que a gente possa imaginar. E tem uma grande produção, é natural que tenha uma grande produção cultural, principalmente na nossa região, em que torce o nariz outras regiões do Brasil, ainda é a capital cultural, aprovado pelo IBGE. Nós temos 16 aparelhos culturais por município, São Paulo, em segundo lugar, tem 9. Então, essa é uma produção grande, que cada dia aumenta mais, e na medida que isso deixa de ser uma coisa inacessível para jovens de periferia, que estão aí numa pujança enorme, produzindo cultura, isso tem que chegar à sociedade, tem que chegar ao povo. Eu acho que isso é um princípio, é um chute inicial. É um pontapé inicial. Isso, vamos trabalhar melhor. Como o Jorge fala, a questão dos teatros parados, e eu posso dizer que o Brasil não tem nem 2.000 cinemas, entendeu? Aliás, cada vez tem menos, né? Tem mais shopping, né? Isso, não, mas até por aí acaba sendo uma compensação, mas quantos e quantos municípios brasileiros não têm sequer uma sala de cinema? É verdade. O movimento cineclubista que emerge do povo, né, tem, de certa maneira, buscado suprir, mas ainda é um buraco aí muito grande. Mas cineclube também sempre foi uma coisa muito menor, né? Muito pequena. Muito menor e tinha praticamente quase se extinguido. Hoje é verdade. Tem a Federação de Cineclubes aqui da nossa cidade, que tem 36 cineclubes, se reúne até no meu sindicato. Existe uma política, tinha, né, o Cine Mais Cultura, do Ministério da Cultura, que agora parece estar parada, que fornecia equipamento. Mas, às vezes, o cineclube chega onde o cinema não vai chegar tão cedo. Legal, mas, vamos dar uma voz agora para o Lino, Alexandre Lino, que é ator e produtor cultural. Saímos da área sindical, direto para a área de produção propriamente. Ele é produtor e ator. Lino, bom dia. Como é que você vê? Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes. Essa questão do Vale, ela é curiosa, né? Eu vejo ela como importante, tem relevância sem dúvida nenhuma. Qualquer ação nesse aspecto, seja para a valorização da cultura ou estímulo para que as pessoas se dirijam a um teatro, uma sala de cinema ou consumam cultura, tem seu valor. Mas eu vejo muito como paliativo, né? Eu acho que o nosso problema, ele é muito maior. Enfim, como o Chakra falou muito bem, essa carência de salas de cinema, em especial nas pequenas cidades, ou espaços teatrais para execução de espetáculos, ela é muito maior. E acho que pior que isso, as escolas, né? Assim, a nossa questão da cultura, ela está sempre relacionada à educação, e talvez a gente sofre muito por isso. A gente tem uma população que às vezes não tem interesse, entre aspas, de ir ao teatro, por exemplo, que é a área onde eu mais atuo, mas por uma questão de não ter uma relação íntima com essa arte, né? Então, se assim, os teatros são cada vez mais vazios, então, que estímulo é esse para que a pessoa vá ao teatro se às vezes ela não tem interesse nenhum nessa arte, se ela não conhece? Então, falta nas escolas, em especial. Né? Hoje a gente tem uma carência absurda da cadeira de arte em toda a rede de ensino público, em toda, né? A rede de ensino privado ainda se manifesta, ainda coloca assim, como coloca idiomas, etc e tal. Mas a arte, o teatro, o cinema, a música, a dança, ela foi banida das escolas praticamente. Foi visto como uma coisa inferior, que não tem uma relevância na educação, e ela é fundamental. Então, esse vale é interessante, claro, sem dúvida. Qualquer iniciativa, ela não vai ter custo para o empregador, ela não tem custo para o beneficiário, né? Então, é interessante, claro, vale a pena sim, mas vale a pena muito mais esse investimento, que não é pequeno, dentro da atmosfera, dentro da esfera da educação. É esse o lugar que precisa de uma injeção muito maior da valorização da arte. Legal. Vitor Meirelles, você agora. Bom dia, Luiz. Bom dia, queridos ouvintes. O que eu queria acompanhar a palavra dos colegas, eu acho muito importante qualquer tipo de atividade em prol da cultura, em prol da arte, e eu vejo que o que falta, como diz o Lino, é um aumento no interesse, uma forma de trazer o interesse para o jovem, para o adolescente. Porque assim, a gente vê que nas escolas, eu tenho um trabalho dentro de comunidades na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio, e que a gente vê que muitos alunos, eles não têm esse interesse pela arte. Eu acho que antigamente muitas pessoas falavam sobre o acesso. Ah, porque a gente vai fazer uma atividade para quem não tem acesso. Hoje em dia, pelo que eu vejo já há alguns anos, acesso tem até um pouco, tem um acesso legal, tem várias instituições que estão dando teatro de graça, só que não parte, não tem um interesse, entendeu? As pessoas, vamos colocar assim, o governo ele não está atuando para que o jovem, para que o adolescente ele tenha um interesse pela arte, não tem um trabalho dentro das escolas para que isso aconteça, um estímulo. Então acaba que é válido o Vale Cultura? Sim. Só que o que adianta um pai de um aluno ter um Vale Cultura se ele não tem esse estímulo, se ele não tem interesse de ir ao teatro? Por que ir ao teatro? Ele não tem esse interesse. Por que ir ao cinema? Se de repente ele pode sentar num bar, comer um churrasquinho, para que ir ao cinema? Então tem que causar esse reboliço dentro das redes educacionais. Acho que isso é muito importante. E eu vejo também que a contrapartida do ente público no Vale Cultura assim, é muito pequena. Então tem muitas empresas que eu vejo que são de pequeno porte que talvez possam dar um passo atrás. Porque o imposto, a redução, que se eu não me engano eu acho que é 1%, eu acho que pequenas e algumas médias empresas não vão ter esse interesse de fornecer esse Vale Cultura para os seus empregados. Essa renúncia fiscal, no caso do Vale Cultura, é quase equivalente, ou é quase a mesma coisa, um pouco mais do que a destinação orçamentária para o Ministério da Cultura, para a cultura dos termos oficiais. Pelo que vocês quatro falaram aqui, eu vi que o Vale Cultura é um paliativo, mas é afirmativo e é uma coisa boa e deve ser implementado e incrementado. O Jorge Coutinho falou uma coisa que eu acho importante a gente debater mais, que é uma questão que todos também permearam assim, por isso aí, que é a política de Estado. Você falou muito do aparelhamento, do desaparelhamento das nossas cidades, que não tem circos, não tem teatros, não tem cinemas, mas todas as cidades têm escola, e escola pública. E a escola pública é um espaço que o Estado poderia determinar, designar para ocupação nos feriados, fins de semana, horários de ociosidade lá, para utilização nesse tipo de coisa. Não é preciso ser menos tímido, o que vocês acham? Ser menos tímido nessa área, quando você fala de cultura, sempre a coisa é tímida no Brasil, seja por parte do governo, seja por parte de empresas, ou mesmo de quem consome, dos consumidores de cultura. São muito tímidos no consumo da cultura. Como é que vocês veem isso? Eu acho que não há... Até há um receio de incentivar isso, porque será uma grande transformação, né? No momento que você adquire a cultura, que você adquire toda a sabedoria, você, através do teatro, através do cinema, você muda, né? Você começa a construir. Está aí, hoje morreu um cineasta amigo nosso aí, que é o Eduardo Coutinho, que vem do CPC da Uni, que eram jovens como Vieninha, como Arnaldo Jabor, que saiu para esse Brasil afora. Eu também fazia parte, em cima de uma carreta, fazendo teatro em cima de carreta, levando bomba, a favor da reforma agrária, lutando contra a reforma agrária. Quer dizer, quando você faz... Todo a favor da reforma. Todo mundo lá, vamos a reforma. Isso em 61, Brasília estava sendo construído, lá estava esse bando de jovens loucos, em que eu fazia parte, e eu acredito que essa coisa vai mudar através da cultura. Eu acho que quando eu falo em que você não tem um teatro de terça, quarta e quinta, que é um crime esse teatro estar fechado. Antigamente a gente que é um pouco mais idoso, você fazia teatro terça, quarta, quinta duas sessões, sábado duas sessões, domingo duas sessões. E segunda-feira tinha um espetáculo para a categoria. Aí todo mundo ia. E quando o espetáculo era sucesso, tinha que ter dois espetáculos. E a gente sente falta dessa coisa do teatro. Você que faz teatro, a gente sente falta desse teatro, dessa efervescência do teatro, né? Já que o cinema agora, com o digital, ele melhorou muito, né? Sim. Todo mundo está vendo cinema, e também é um mal, porque só se faz cinema quem faz a novela das oito. Quer dizer, você não tem mais esse cinema criativo, né? O cinema do nosso aí, de montar, de viajar, de procurar o personagem, é a tua cara ou não é. Hoje a gente já sabe que o filme vai ter a cara de fulano, de Beltrano, que está na novela das oito, como o teatro também terá a mesma coisa, só os atores estão fazendo novela. E o que me deixa chocado, e que eu falo muito lá na Chapada Diamantina, é porque eu fui em Lençóis. E quando eu cheguei naqueles becos assim e tal, que eu fui em busca do Dom Obar, que nasceu lá em Lençóis. Eu digo, meu Deus, onde é que nasceu o Dom Obar? Que eu cheguei naquelas... Você vê as criancinhas tudo dentro de casa vendo a TV. entendeu? Não tem a cultura. Tudo parabólica, né? É, não tem a cultura regional. Não tem a cultura regional. Aí bate 6 horas, vai uma senhora para a praça com megafone e reza Ave Maria. É. Porque a rádio está entrando lá e está levando uma cultura que não é a cultura deles. Então, essa coisa o Brasil até perde. Sim, porque ele não tem essa grandeza cultural, né? Quer dizer, o índio, a gente quer dizer, a gente não se fala dos indígenas. Então, a gente fica muito no nosso umbigo e esquece o umbigo desse país imenso. Essa é a minha posição como diretor do sindicato. Bom, se eu falo no sindicato, falo para todo mundo. Eu faço parte também do Conselho de Comunicação junto com o meu amigo Chacra, onde a gente discute isso lá no Senado. Sempre essa é a nossa posição no Senado. E aqui no Rio também, onde eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, é a minha colocação também dentro do museu, dentro do museu, dentro do Conselho. É exatamente espaço. A gente precisa de espaço para que você, jovem, pode estar fazendo teatro, jovem ou não. Eu falo muito de jovem, que é o futuro, né? Está fazendo espírito. Jovem de espírito. Eu vim de uma cidade que chama Gravatá, no interior de Pernambuco. Uma cidade muito pequena, que fica a 80 quilômetros da capital. Na década de 70 ainda existia cinema e era a grande atração da minha cidade. Eu lembro as pessoas fazendo verdadeiras filas homéricas e era uma atração encantadora para todos nós. Vi muitos filmes dos Trapalhões, era o que chegava para a nossa cidade. E isso me alimentou, isso me estimulou muito, assim como o circo. Eram as duas coisas que chegavam na cidade, era circo e aquele pequenino cinema. O cinema foi extinto, acabou, não existe mais cinema. Teatro nunca houve na minha cidade. Então eu conheci teatro dentro da igreja, porque a escola também não estimulava. Na igreja eu descobri o teatro. E eu percebi, todas as vezes que voltei para fazer alguma ação na minha cidade... que ela cresceu, sem dúvida nenhuma, nesses anos todos, que o investimento é em outra esfera, não se preocupou até hoje, em nenhum momento, em se voltar a ter uma sala de cinema, mesmo tendo pequenos shoppings hoje em dia na cidade, não se interessou tão pouco se criar uma sala de teatro. E é curioso que quando você faz alguma ação dentro de uma escola, por exemplo, como eu já fiz questão de fazer, isso é encantador para quem nunca teve conhecimento. E hoje em dia, lamentavelmente, na cidade que eu vivi, tem muita gente que não sabe o que é uma sala de cinema, que não sabe o que é um espaço teatral. E a cidade cresceu absurdamente, né? Se investe em turismo, em shows, em céu aberto e toda sorte de eventos de entretenimento, mas não se investe no elementar, né? No que se pode ter uma troca ainda maior, no que se pode contribuir para a educação. Então, repito, e qual a importância que vai ter o Vale Cultura, por exemplo, dentro de uma cidade como a minha? E aí, Lino, se eu puder entrar no teu papo, à medida que você fala da tua origem pernambucana, na medida que o meu sindicato é interestadual, eu tenho duas subsedes, uma em Recife e uma em Belém. E eu conheço muito bem a turma que está fazendo cinema em Pernambuco. Sem dúvida, um pessoal moderno, altamente qualificado. São quase 300 técnicos. Só em Petrolina tem quase 30 técnicos. Ou seja, tem uma produção das mais qualificadas no audiovisual brasileiro, saindo de Pernambuco, que você vê, que coisa engraçada, né? Sem dúvida. Tem filme Pernambuco concorrendo em festival na Alemanha e talvez no estado não tenha sala de exibição. É, exatamente. Né? Aliás, é o cinema que mais reverbera em festivais hoje em dia, é o pernambucano. É um pessoal altamente qualificado, tem 19 diretores de fotografia, tem 12 técnicos de som. Eu digo até estatisticamente, que eu conheço bem lá. Uma coisa interessante que eu queria só acrescentar aqui rapidamente, Chaca, é que hoje a gente considera um filme brasileiro. A gente vê, inclusive, na televisão, festeja-se quando atinge 1 milhão de espectadores, ou 2 milhões de espectadores, aí vira um blockbuster, como eles chamam, né? E, no entanto, Coutinho, você que é desse tempo e eu que sou também mais antigo, a gente se lembra dos filmes da chanchada fazendo filas que davam volta na Praça São Espenha, no centro da cidade, na Cinelândia, e eram filmes que eram assistidos por 8 milhões de pessoas. Quer dizer, o que mudou aí, além de encarecer o preço do cinema, a entrada e a pipoca, o que mudou que chegou a esse divórcio, essa coisa? A gente está falando muito da falta do espaço, do fechamento das salas. Mas o que mais mudou? Perdeu-se uma cultura? Porque havia, né? Não tinha televisão, né? Não, o que eu acho é que... É a televisão, a pessoa fica mais em casa. E roteiros, né? Falta esse, a pessoa que escreva, que faça roteiro com a cara do Brasil, né? Você tem 52% da população desse país é negra. Eu estou voltando agora do Togo faz uns 10 dias. E depois da Nigéria somos nós, né? Os 52%. E você não se vê na televisão. É. Eu não vejo a família negra na televisão. Eu não vejo minha mãe, Realmente. Eu não vejo meu irmão, eu não vejo ninguém. Sabe, a gente fica isolado numa ilha. Eu, Mito Gonçalves, quem? Fulano de tal, fica nisso. Thaís, Lázaro, e fica em quatro pessoas. E na realidade nós somos 52%. E a gente não se vê, eu não vejo isso que está aqui, este papo, dentro de um canal de televisão, seja ele qual for. Ou numa emissora de rádio mesmo. É muito difícil, eu acho que a gente precisa falar mais a nossa, sabe, a nossa língua. Sabe, precisa falar mais. Eu puxei mais essa questão porque o Chakra falou dessa regionalização e da capacitação de mão de obra, como, por exemplo, você viu lá em Petrolina, como você vê em Pernambuco, e Pernambuco com uma produção significativa e representativa da nacionalidade, porque vai para o exterior e ganha prêmios e é reconhecida, e isso vai na contramão dessa massificação de global que a gente vive, né? Como é que é essa... Eu acho, tem uma questão assim séria, tem uma máxima do futebol que quem não faz leva. Então, numa economia globalizada, se pressupõe troca. Se você não tiver a tua imagem para trocar, você fica condenado a consumir. Assimila só. Entendeu? Né? E a questão cultural, ela tem uma questão revolucionária em si, que é forjar uma identidade cultural. Ou seja, a gente está mandando para o mundo a nossa imagem, o nosso imaginário, a nossa cultura, que o mundo quer consumir, quer conhecer. Está entendendo? E nesse sentido, eu acho que o Vale Cultura é uma política de Estado, mas a cultura em si é uma política estratégica, é política de Estado, né? Então, a gente tem que resolver a coisa dentro de casa porque o mundo precisa disso, o mundo está cada vez menor. Quer dizer, adianta o Estado dar R$50 para você assistir Spielberg no cinema, por exemplo? Não adianta, não. Quando se fala da comemoração, né, por 1 milhão de espectadores no cinema nacional, o que invariavelmente acontece são extensões de programas de televisão, na verdade. Então, qual o valor real disso em termos educacionais, né? Eu sempre gosto de converter a arte e cultura para esse horizonte, que é que nos interessa, né? Fazer arte, fazer teatro, não. Fazer cinema, para mim interessa nessa conversão. Né, de estímulo, de que alimente cidadão, que faça ele refletir. O Coutinho, nosso querido documentarista, fala, né, eu gosto de cinema que faz perguntas. Aquele que tem respostas joga no lixo. Claro, pra quê, na verdade? Né? A gente quer gente atuante, gente pensante, na verdade. A arte tem esse lugar, ela cumpre esse papel aliado à educação. Aí quando você vê, a gente comemora, é fantástico, é maravilhoso. 4 milhões para uma comédia que a gente vê que é uma extensão de um programa de TV, é significativo, sem dúvida nenhuma, tem relevância, tem importância. Mas a gente quer mais, né? Então adianta também ter o Vale de 50. Pra quê? Pra se ver a mesma coisa que você vê na televisão? Aí é um questionamento também, né? E aí? Que valor tem isso, na verdade? É, repito, é dentro da educação que a coisa tem que começar, na verdade, né? Muito mais forte ali. O Coutinho falou magistralmente, quando se cria uma participação de um negro numa relação no cinema, ou no teatro, ou na televisão, parece que é um evento. Isso é ridículo. Entendeu? Isso é ridículo. Não existe isso. É um evento? O que vira um atrativo à parte? Por quê? Né? Então, assim, é sério a coisa. Vai, fala aí. É, e acaba que, como o Jorge Coutinho falou dessa parte da falta da presença do negro, a gente vê que nas periferias o próprio o jovem, a criança que é negra, ela fica se pensando, será que um dia eu posso ser ou estar ali? Porque como ele não se vê naquela imagem, então ele fica se perguntando. É uma coisa que eu trabalho muito dentro das escolas, nas periferias, é que a gente pode ser o que a gente quiser. E o que eu fico chateado com alguns colegas é que eles não são capazes de falar, olha, eu residi numa comunidade, se hoje eu estou aqui foi porque eu quis, eu busquei, eu estudei. Então, assim, então o jovem ele fica naquela, será, como ele falou, o Lino falou, e muito bem, que a arte, a função social da arte é o quê? É educar, trazer conhecimento. Então, quando um produto televisivo passa aquela imagem de que o médico de sucesso é um branco, ele fica, ué, será que então eu não posso ser médico? E o mecânico, ou o ababá, ou o ajudante de pedreiro é um negro, ele fica naquela, então esse é meu limite, eu não posso ser além disso, eu devo... É, essa questão aí é exatamente a questão que os rolezinhos levantam, né? É, o rolezinho, na verdade, que eu fiz um programa aqui sobre o rolezinho e veio o Alexandre, inclusive, que disse, olha, isso é racista, é óbvio que é racista, só você olhar a galera do rolezinho, não tem branco pobre ali, é, a maioria é negra, como é a maioria da população brasileira, né? Essa é que é a questão. Agora eu queria voltar um pouquinho para a gente não sair do eixo da conversa. É, eu vi um produtor de cinema, até um ator também, ele é produtor e ator, e ele dizendo que ele não consegue financiamento estatal para fazer o filme dele, e não consegue financiamento de maneira geral, porque ele não propõe nunca fazer comédia. E o cinema brasileiro, ele hoje vive das comédias, ele é um cinema de gargalhada, como aliás a vida no Brasil é uma vida de gargalhada, é uma vida de brincadeira, é uma vida de faz de conta, e isso é que dá retorno fácil, é o que parece que não há uma preocupação como havia no tempo do cinema novo, no tempo do teatro, de você buscar uma identidade, de forjar essa identidade, de forjar essa cultura brasileira, para você projetar no exterior e projetar para você mesmo, você criar autoestima e você preservar essa identidade. Como é que funciona esse negócio na cabeça de vocês? Silêncio sepulcral. Olha só, se você resgata uma tradição do cinema brasileiro, a chanchada foi, você citou aí, inclusive um dado, tipo, você sabia, sabe qual foi a maior bilheteria proporcional do cinema brasileiro? Não foi Os Dois Filhos de Francisco, nem foi Dona Flor, foi O Homem do Sputnik. O Homem do Sputnik, Norma Bang e Oscarito. Foi a maior proporção de espectadores, de público do cinema brasileiro em todos os tempos. Mas eu acho que existe um mote, time que está ganhando. A comédia está levando, sim, e está levando as pessoas para ver filme brasileiro. O que existe também, e aí eu falo uma coisa meio iconoclasta, que eu sou, represento a mão de obra do cinema brasileiro, que o cinema brasileiro sempre foi, e não vai talvez nunca mudar, um cinema autoral. Então é o cinema que o cara acha que o público vai querer. Não é só isso, o cinema brasileiro não é só comédia, nós temos uma produção plural, mas também tem essa coisa do cinema que ele ganha, renuncia, o dinheiro é subsidiado, renúncia fiscal, e nego faz um filme para a família dele ver, entendeu? E nem a família e não vê. Devolve o dinheiro. É, vamos desmascarar também essa história. Tem muito experimental aí que é o filme dele, não é do público. É complicado, esse lugar é complicado, mas, por exemplo, você tem aí Som ao Redor, né? Um filme pernambucano que conseguiu um diálogo e um eco aqui no Sudeste formidável. Não se falava em outra coisa quando ele foi exibido que não nesse filme, né? As redes sociais falavam o tempo inteiro, indicavam. Então, há que se fazer esse cinema, sim, enfim, há que se exibir esses filmes. Também existe uma concorrência aí desleal entre as janelas de exibição, né? Enfim, o formato mercadológico, quando ele é obedecido, ele tem possibilidades muito maiores de exibição. Exato. O brasileiro sofre na distribuição. O gargalo é aí, né? Não? Ainda é. Posso falar uma coisa de distribuição? E voltando ao assunto da questão do negro, eu tive o privilégio, o prazer de ter sido o diretor de produção e produtor de locação de um filme que ganhou o melhor filme do Festival de Gramado, 7 prêmios, com um elenco quase que exclusivamente negro. Estou falando de Milton Gonçalves, Os Bubu, Ruth de Souza, Léa Garcia, Thais Araújo, Filhas do Vento, Rocco Pitanga, só tinha o Jonas Bloch de ator branco. Pois bem, esse filme foi exibido em Nova York, foi exibido em vários países, até na África do Sul ele foi exibido. No Rio de Janeiro ele só passou em Botafogo, não passou sequer no centro da cidade. E 5 dias. É obrigatório. É. Não tiveram um trabalho de pôr um filme com Thaís Araújo e Milton Gonçalves em Madureira, por exemplo. Esse filme nunca passou em Madureira. E você está falando Thaís e Milton porque são globais, que estão na telinha todas as noites. Né? São os protagonistas. Eu tive uma honra de ter feito esse filme. Não passou em lugar nenhum. A Noitada de Samba, que é um filme que foi um movimento cultural que foi feito no Teatro Opinião durante um bom tempo, aí do preço do arroz e tal, que ganhou o prêmio em Nova York, ganhou o prêmio em Cuba, ganhou o prêmio na França, ganhou o prêmio na Bahia e também não é exibido aqui. Por falar em Noitada de Samba, que não é o mesmo, não é a mesma noitada, mas dia 26 no Bola Preta vai ter a noitada, o retorno da noitada. Fazer um comercial aqui, que é cultura, poxa, né? Claro, é, não, que é cultura, mas não pode usar vai... Vale Cultura lá, não, né? Não sei se pode usar o Vale, mas vai deve assistir. Valer, deve não valer. Pode ser. Dia 26 lá no Bola vai ver. Bom, você que é trabalhador e que tem o Vale Cultura, vai lá e emplaca, dá a carteirada. É bem carioca isso, né? Cultura, vamos falar de Cartola, de Nelson Cavaquinho, de Clementina. É, nós estamos falando de Vale Cultura desde o início do programa, mas repara que a gente só está rodando em torno de cinema, até de sala de cinema, produção cinematográfica, relação do cinema com a criação com o cinema, o produto, o filme que você falou, Chaka, que o cara faz, pega o financiamento, a renúncia fiscal e vai lá e faz um filme para o umbigo dele. Aquela coisa que fica ali ele sozinho e tem um orgasmo, né? Aquilo ali é, ah, meu filme, com aquele negócio debaixo do braço. E compra um belo apartamento. Olha, mas tem quem capte milhões aí também, faça a mesma coisa, hein? Não vamos só falar do pessoal do autoral, não. Tem gente que capta seus milhões pra fazer seus blockbusters da vida aí e embolsa um bocado, né, meu amigo? Opa! Enfim, é verdade. Vamos separar outra, o jogo. Essa é uma outra questão. A gente tá falando do Vale Cultura pro trabalhador, mas e o Vale Cultura que existe para o produtor do cinema, o diretor, o autor do cinema, e não só do cinema, também de teatro, também dessas coisas, esses mega espetáculos que tem, essas pessoas são notórias da televisão e que os caras fazem fila para patrocinar isso aí. A verdade é essa, exato. Né? Você chega. É desleal, né? Quando a gente volta ao mesmo ponto do cinema, né? Que existe para fazer arte sem pensar em comércio, sem pensar em globais, é muito difícil. Então volta assim, acaba sendo um ciclo, né? Que essa parte de... Também para você conseguir um patrocínio, eu hoje estou em cartaz com uma peça, Encontros Impossíveis, ao lado do Renato Prieto, que é o protagonista do filme Nosso Lar. Já estamos um ano em cartaz, a gente está no Teatro Princesa Isabel, e até agora, a gente aprovado lá em Rouanet, até agora não conseguimos patrocínio nenhum. É um espetáculo que tem arte, tem tecnologia, e até agora, assim, um drama... E está em cartaz. E está em cartaz. A gente está em cartaz e, ao mesmo tempo, passando o chapéu. Isso. E a gente... E como o Jorge Coutinho falou no início do programa, sobre a falta de espaço, a gente teve uma turnê em novembro que a peça foi assistida por 6 mil pessoas em 28 cidades do interior do Rio Grande do Sul. Teve cidade, uma cidade que se chama São Luís Gonzaga, que foi a primeira vez que eles viram teatro. E assim, e a gente fez dentro de um clube. Então assim, e isso por conta de um particular que imputou lá, não, vamos trazer a peça para cá. Então, quer dizer, a gente às vezes vê também essa ausência do ente público. Por mais que não tenha um teatro, não tenha um cinema, vamos usar as escolas, vamos tentar... Eles, por si só, se não, a gente não tem em cada estado, em cada cidade, uma pessoa destinada à parte cultural, à parte educacional, por que ele não ter essa iniciativa? Ah, não, tem que ser um particular que tem que ver aquilo e correr atrás em busca. Mecenas. Isso. Agora, isso que o Vitor está falando, eu acho muito importante, porque, primeiro, esse esforço de você levar 26 cidades do interior, de você levar e você difundir, isso não tem nenhum valor na hora de você captar ou de você credenciar o seu projeto junto ao Estado. E segundo momento que eu vejo nisso aí é que o Estado em si, ele vê com muita desconfiança e com muito medo qualquer manifestação desse tipo. Como é que esse cara está percorrendo o interior do Brasil? Com o que ele está percorrendo o interior do Brasil? Ele quer que eu ponha dinheiro nisso aí? Renúncia fiscal? Eu vou botar Embratel nesse negócio? Eu vou botar Embratel? Não, é Eletrobras? Vou botar Petrobras? Não vou botar Brás nenhuma nisso aí, porque esse cara, no final das contas, a gente cai naquele fantasma da subversão da revolução. Não é porque o pensamento é revolucionário, então como é que fica isso aí? O cara é independente? Quem é que vai tomar conta dele? Tem uma coisa curiosa que o Vitor acabou de falar, que eu passei por uma experiência similar e acho bacana a gente falar sobre isso, porque o teatro é visto como uma arte menor nessa esfera, tadinha. É quase que a ovelha negra, só perde para as artes plásticas, no final das contas. Né? O pessoal das artes plásticas sofre um pouquinho mais ainda. Mas eu fui para Betim, interior de Minas. Cheguei lá, onde é o teatro? Não tinha teatro. Nós fizemos o espetáculo num quintal de uma casa, literalmente. Isso, Betim? Em Betim. Que é uma cidade industrial. Exatamente, mas num quintal de uma casa. Não é João Molevade, não. É Betim. Exato, não tem teatro. É, onde tem a Fiat. Não tem teatro. Que não financiou nada. Não, nesse caso sim. Nesse caso foi a própria que financiou. Por isso estavam em Betim. É, mas o dado curioso, assim, as pessoas que têm esse hábito de dizer que teatro é desinteressante, que a população não tem interesse pelo teatro, esse quintal de casa lá com domésticas, que era um espetáculo documentário, que a gente fazia sentadinho ali contando histórias de empregadas domésticas. Esse era o nosso compromisso, contar essas histórias, e graças a Deus foi um espetáculo de imenso sucesso, ainda está circulando no país, mas lotou a casa. Era gente voltando, a gente teve que tirar a publicidade das ruas, porque já não tinha mais lugares, então virou uma certa confusão por causa disso. Mas o dado mais curioso não é esse. É a população, depois nós descobrimos pela Secretaria de Cultura, pelo prefeito, que houve um abaixo-assinado na cidade. Qual era o pedido da população de Betim? Nós queremos um teatro. Que maravilha. Nós queremos um teatro. Eu fiquei emocionadíssimo com isso. Como é que o povo não quer teatro? Como é que o povo não quer arte? Eles reivindicaram, fizeram livrinho, população assinando, CPF ali, nós queremos a população inteira. Nós queremos um teatro direito. A gente estava vendo teatro no quintal de uma casa. Né? Isso é formidável. Essa é a verdadeira formação da cultura. Quer dizer, sem dúvida. Tá, se fosse nesse sentido, o Estado estaria cumprindo o seu dever, a sua obrigação. Mas a gente vê que o Estado está longe disso. Não é? Como é que é esse divórcio da realidade que a gente vê represada e reprimida durante décadas e décadas, e o que a gente vê financiado aí, e que estoura na televisão e que tem anúncio na televisão o tempo todo de filmes, né, e de peças teatrais e etc. Olha aí, toda hora tem um silêncio. É uma pausa, né? Isso é pausa dramática. E rádio não pode dar buraco. Não, infelizmente, arte, a gente que só sabe trocar dinheiro com arte. Nessa altura de campeonato, eu vou fazer 62 anos, não adianta eu dizer que quero ser isso ou aquilo, eu vou ficar nessa mesmo, entendeu? Então, o que que acontece? Infelizmente, arte é um discurso aprisionado, seja pela esquerda, seja pela direita. Eu vou te dizer por quê. A arte, no sentido capitalista, ela é mensurada como valor, ela é um produto. E para a esquerda, ela é um mero suporte para um discurso ideológico. E eu acho que a arte é revolucionária em si. Entendeu? Sim. O eixo do mundo prevalece, nós levamos de vantagem nisso, que é uma grande contradição, seja para a esquerda ou para a direita. Quer dizer, o que move o mundo é o econômico. E nós, pelo nosso projeto de vida, nosso envolvimento, a gente sabe que a arte é que afirma uma identidade cultural, é a arte que revoluciona. É a arte que nos identifica, é a arte que ela é muito maior, quer dizer, em todos os sentidos. Agora, a questão do que o Lino falou, e eu tento desmistificar um pouco isso, que sempre o pessoal fala que eu sou de cinema, né? Só que eu sou da mão de obra, né? O presidente que vos fala tem 36 anos de cinema, comprova 9 na carteira, né? E isso é a grande maioria dos meus amigos, ninguém vai se aposentar. Nosso objetivo é, nos 65 anos, pegar o Lua. Agora, a questão é que as artes puras, o teatro, a dramaturgia, as artes plásticas, elas existem desde que o homem se entende como homem, como ser humano. Sim. Nós somos a arte-indústria, nós somos pós-revolução industrial. O cinema, o rádio, a televisão, você tira energia elétrica, eles não acontecem, entendeu? A gente é arte-indústria. Na medida que tem uma plataforma industrial, ela tem um custo maior. Mas essa é a questão, não é questão de que exista algum tipo de privilégio. É uma questão de custo mesmo, né? Mas, de qualquer modo, o teatro e até o rádio, nosso querido rádio, que eu sempre falei que se eu não tivesse cinema eu estaria em rádio, que é a minha paixão também. Eu, como não estou no cinema, estou no rádio. Eu ganhei um rádio de pilha do meu pai com 9 anos de idade, eu não deixo de acordar ligando um rádio de pilha, entendeu? Então eu sou até hoje, viajo, vou para Brasília com meu rádio na mochila, né? Então o teatro e a rádio, eles atingem uma capilaridade que nenhum outro veículo, nenhum outro suporte consegue atingir. É verdade. Aí a questão, o que que significa a grandeza disso tudo? A mensagem pode ser levada pelo rádio, pode ser levada pelo teatro, devia ser aquilatada nessa grandeza, né? Agora, você falou uma coisa, Chakra, que dessa produção capitalista, dessa coisa industrial, mas eu gostaria de lembrar que a música mesmo a música clássica, ela sempre dependeu do mecenato. Antes mesmo da Revolução Industrial, os grandes mecenas do Renascimento e da Idade Média mesmo, nós tínhamos essa a arte era sustentada, e mesmo o teatro, em boa parte, ele era sustentado. Aliás, a gente vai ver os clowns, né? O bobo da corte, essa coisa era sustentada pela nobreza, pela realeza, enfim, pela monarquia, né? E esse mecenato é que passou para a mão do Estado. E esse é que é o problema nosso. Nós não chegamos à Revolução Industrial e vivemos um mecenato medieval. Só que aqui, em vez do monarca, nós temos o Estado, que fica soltando a torneirinha ali, liberando. Como é que é, esse jeito? Mas tem a transgressão, né? Porque ao mesmo tempo que tinha, na formação da música erudita, o mecenato, tinha a comédia dell'arte, o teatro, sim, de rua, tinha o circo, né? Sim, exato. A gente, essa transgressão sempre existiu, sempre vai existir, né? No caso, a produção cultural de periferia, que o mainstream, que a grande, acaba absorvendo, entendeu? Isso aí é o exemplo, volto à Petrolina, que você citou aqui, é o exemplo de Pernambuco. É a periferia que está tomando o protagonismo nessa cena. Não, é que vai tomar. Quem acha vive se perdendo, né? Já dizia Noel Rosa, na voz belíssima de Aracy de Almeida. Quem acha vive se perdendo. Com certeza, eu acho que a Zona Oeste, a Zona Norte, a grande cultura está aí. Esse é o grande achado que a turma ainda não descobriu. É o caminho, né? Que é o caminho que a turma não descobriu, que aí é que está o povo. Quer dizer, você teve uma novela aí que passou, que foi grande sucesso, foi Vinda do Brasil. É a Vinda do Brasil. Vinda do Brasil, que é um lixão todo feito dentro de um estúdio, tal, mas a realidade é. Lixão limpinho. Era um lixão limpinho. Lixão que não tem pobre, não tem negro, é bem complicado. Não é o lixão de Estamira, né? Mas que foi o grande sucesso é exatamente isso, essa linguagem, aí que entra a Janete, aí é que vem o Dias Gomes, aí é que volta a Guarnieri. Que é a turma da esquerda. Que é a turma da esquerda. É. Aí que volta o Arnaldo, aí que volta as pessoas que fazem o cinema. Aí que volta Nelson Pereira, entendeu? Aí que volta as pessoas que fazem o cinema verdadeiro. Que você tem um perfil, não vai entrar o cara que é porque é o ator, ele vai entrar o perfil do personagem que ele quer. O Coutinho, você acha que essa manifestação, essas manifestações de rua, a presença das pessoas na rua, maciçamente, pessoas de classe média ascendente, pessoas da Zona Oeste, movimento Resistência Zona Oeste 2, movimento da Barra da Tijuca, lá das Vargens, esse pessoal das favelas, é daí que você acha que vai surgir essa nova identidade cultural que vai se impor? Eu acho que sim, eu acho que a grande cobrança. Tem uma menina que gravou, não manjo bem disso, de YouTube, mas que ela. Como é que é? É Nós Comunidade, que é um negocinho que passa aí no YouTube, que ela fala exatamente isso, né? Que é sobre as escolas de samba, né? Quem está empurrando os carros das escolas de samba são os negros. Os negros não estão dentro da festa que eles criaram. Quer dizer, ontem eu estava ouvindo o Nelson Sargento e alguns, né? Gênios assim e tal. É exatamente, a escola de samba surge de um movimento até meio racista, porque as grandes sociedades, a gente não participava, o povo não participava da grande sociedade. E que eu era fã das grandes sociedades, que eu ia para a Avenida Rio Branco para beliscar a perna da Nélia Paula. Um dia eu falei isso com a Nélia Paula, Nélia Paula ia para a Avenida, você passava e dava um beijinho na tua perna. Então, e de repente, esses movimentos dos pobres ali, de escola de samba, que era coisa de negro, que o negro é que fazia, e de repente não é mais. Quando começou a dar dinheiro, entrou o dinheiro, sai, vocês estão fora desse processo. Quem está mandando agora são outras pessoas. E as meninas gravam, são 3 minutos para agora, que é muito interessante o que ela coloca nisso, né? Eu acho que daí é que vem a grande mudança, e é nesse sentido que eu, Jorge, vou trabalhar, inclusive, a minha arte mesmo, de cinema. Já fui diretor da Rádio Nacional junto com o Milton Gonçalves, né? Legal. O Milton era superintendente no tempo da Rádio Albrás. Uhum. Era, o Milton era superintendente. Nem faz tanto tempo assim. Na rádio eu fui lá, era diretor de programação. Entre a EBN e a EBC. Exatamente. Eu gosto muito de rádio, já fui presidente também da Rádio Roquete Pinto junto com o Mário Lago. Eu acho que a rádio é da maior importância para se fazer rádio teatro, para os atores trabalharem. Eu acho que essa visão é que eu acho que o governo precisa ter. Sim, Jorge, fale. De um partido, e que eu brigo muito por isso dentro do partido, né? Essa visão da arte está junto, a gente tá junto nisso. Eu quero chamar a atenção aqui para a ouvinte Mira Correia. Ela telefonou e diz que gerencia a implantação de rede rural de cine local, que se propõe a implementar na zona rural pontos que resultem na participação de locais para exibir, discutir e produzir cinema com um olhar absolutamente local, e pede contato dos debatedores. Eu vou pedir, então, que cada um de vocês faça a sua intervenção final, porque nós já estamos caminhando para o final do programa, dando o seu recado e deixando no final do seu recado para Mira Correia o seu contato para a gente cumprir, né? Afinal de contas, o ouvinte tem sempre razão, como freguês, né? De antigamente. Dúvida, né? Freguês de antigamente. E falamos tanto nisso. Então, vamos começar? Seguindo as tradições, eu sou então mais começa velho. Aí. Não, mais velho sempre é o último, mas eu vou começar aqui, rádio é rádio. Bem, meu nome o meu contato é coutinho.jorge@terra.com.br. Eu sou atualmente sou presidente do Sindicato dos Artistas. É só manter contato. Eu acho que eu conheço a senhora. Eu acho que é só manter contato conosco. Esse é o meu desejo, é estar junto, é estar fazendo. E como é cinema, eu vou levar o Chakra comigo. Vai, Chakra. Eu sou o Luiz Antônio Gerassi, conhecido como Chakra, presidente do Sindicato dos Técnicos de Cinema. Os meus dois e-mails é presidencia@stic.com.br. E Luiz com Z, Chakra, chacra@ig.com.br. Eu terei imenso prazer de botar ele em contato com o pessoal da Federação dos Cineclubes, que é a garotada que milita, Associação de Curta-Metragem, que também se reúne comigo, que acho que é o pessoal que também está precisando desses espaços, de ocupar esses espaços e levar a sua produção. Obrigado ao Luiz pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes. Bom, você agora... Eu sou Alexandre Lino. Eu sou Alexandre Lino, sou ator e produtor cultural e também faço os meus curtas documentários, que é a minha grande paixão. Tenho aí uma sériezinha de filmes que posso dispor com imenso prazer para a nossa ouvinte. Os meus contatos são alexandrelino@hotmail.com ou alelino@gmail.com. Também tenho da minha produtora, que chama Cine Teatro Produções, @gmail.com. Será um prazer. Eu estou em cartaz no Rio de Janeiro, vou aproveitar a oportunidade, com o espetáculo O Pastor, que está em cartaz no Solar de Botafogo, de sexta a domingo, sexta e sábado às 21h, domingo às 19h. É um trabalho que eu continuo fazendo em cima do documentário cênico, levar para a realidade quase fidedigna, para o palco, para a gente refletir um pouco mais o que é que a gente tem de teatro na vida. Legal, Vitor Meirelles. Eu sou Victor Meirelles, meu e-mail de contato é santos.cultural@gmail.com, santos.cultural@gmail.com. Eu também estou no Facebook, Victor Meirelles com dois L's. E eu queria tomar a liberdade também, como Lino, convidar todos os ouvintes e internautas que apareçam, tenham um encontro impossível no seu final de semana, no sábado e no domingo às 19h, no Teatro Princesa Isabel. Teatro Princesa Isabel, sábados e domingos às 19h, espetáculo Encontros Impossíveis. Eu, ao lado do ator Renato Prieto. Quem já tiver o Vale Cultura, né? Gente, pode ir lá. Já vamos pois usar, é, né? Isso aí que eu queria para nós amarrarmos com o começo do programa. Um recado final de cada um sobre o Vale Cultura, o que vocês esperam? Vamos lá, vai. Você que tomou a dianteira ali. Então, eu realmente acho que é um paliativo, como falei no início, mas acho que tem o seu valor, sem dúvida nenhuma. Acho que qualquer iniciativa é muito válida. Acho que deveria ter só uma particularidade. A blockbuster, seja americano, seja nacional, é normalmente hoje o tipo de arte de consumo, né? Assim, as pessoas que não têm dinheiro, elas dão o seu jeitinho de armar um trocadinho, mas vão ler. Lá ver o filme do Spielberg ou tantos outros que fazem sucesso na rede americana. Então, por que não nosso Vale Cultura não ser destinado ao nosso produto, à nossa arte? Produção exclusiva nacional. Exatamente, né? Sim. Eu acho que seria... Vamos ver só os atores globais. É outro não, perigo, certo, né? Mas é. Também tem seu valor. Mas que pelo seja, menos é, que pelo seja, menos vejam. Que mesmo. Seja, mas que seja para o consumo do nosso produto. É, que é isso que precisa. Que não precisa ler legenda, né? Pelo exatamente, menos isso aí. Exatamente. O importante é que eles se apaixonem pela arte. É o mais importante. É isso aí. E eu queria deixar de novo o meu recado, que qualquer atividade, acho que faça a promoção da arte, da cultura, é importante sim, e eu acho que deveria ter uma facilidade para aqueles pequenos produtores, aqueles grupos, como disse o Jorge Coutinho, aqueles grupos de teatro que estão se formando, para que eles possam ser beneficiados com esse recurso do Vale Cultura, que não seja tão uma coisa tão difícil, tão burocrática, para que, né, consigam uma produção, esse tal recurso. Bem, eu também tenho Facebook, Jorge Coutinho, né? Jorge Coutinho, Facebook, Jorge Coutinho, e falar que o Vale Cultura valeu até no sentido desse encontro aqui pela manhã, que foi muito quando bom. Muito não seja, já valeu aqui, não valeu, precisa pagar nada, hein? Foi um grande papo, acho que foi ótimo, eu estou muito contente de estar aqui participando, e meu muito obrigado. Legal. Chakra. E que ele se expanda, que não seja só carteira assinada, só a carteira de identidade já sirva. É verdade. Porque muita gente aí está trabalhando duro, pesado, e não tem carteira assinada. É como você disse mesmo, né? A economia informal é que movimenta essa economia brasileira. Que é movimento. Né? É verdade. É. Bom, gente, olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no Tema Livre e deixar aberto o convite para vocês voltarem quando quiserem. Alguns já fizeram contatos pelo Facebook, podem acessar, sugerir pautas, sugerir participantes, sugerir temas para a gente debater. A gente agenda e o espaço é nosso, o espaço é comunicação pública pela EBC, tá certo? Obrigado. Muito obrigado. Boa, a vocês. Muito obrigado. E o Tema Livre fica por aqui, agradecendo o Alexandre Lino, o Luiz Antônio Gerassi, que é o Chakra, o Vitor Meirelles e o Jorge Coutinho. E o debate hoje foi sobre a implantação do Vale Cultura no Brasil. Amanhã nós estamos de volta às 10h05 da manhã. Um ótimo dia para você, um ótimo começo de semana. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.